Como o muro do Trump e Nova York não é mais pra mim. Vou ficar em São Paulo, foi o que sobrou pra mim. E Long Beach virou Praia Grande por causa desse tal muro gigante. O muro do Trump. Vai levantar o muro para os ilegais saírem de seu mundo e os estrangeiros não entrar. Mas para os EUA visitar. Agora com Donald Trump presidente, o Donald ficou mais distante. Da Disney não tem mais presente. Só resta Euro Disney nesse instante. Com o muro do Trump. Com o muro do Trump. Ficar em São Paulo foi questão pra mim. E Long Beach virou Praia Grande por causa desse muro gigante. Por causa desse tal muro gigante. É o muro do Trump. É o muro do Trump. É o muro do Trump. O pato Donald ficou mais distante. Da Disney não tem mais presente. Só resta Euro Disney nesse instante. Com o muro do Trump. É o muro do Trump. É o muro do Trump. É o muro do Trump. É o muro do Trump. É